Carroça da Saudade. Aqui está a superação em aparelhagem. A Carroça da Saudade. A emoção de uma magnífica viagem ao mundo das recordações. Parecia um sonho, a gente fica junto, andar a pé na chuva, sem medo de amar. A carroça. Lembra de tudo que vivemos, das tardes de domingo, da mágica no olhar. Aceitar que tudo se perdeu, amor não dá. Ouvir meu coração pedindo pra você voltar. Vai passando o tempo e eu não sei me controlar. Não dá, ficar sem você não dá. Beleza, Wellington Vanginha. Como é que é? No porta-retrato, a gente chega aqui na Florentina. A gente se abraça. Pra tocar nossa saudade de luxo. Vamos embora! Momentos que ficaram difíceis de esquecer. Te amo. Sei que ainda me ama. E a saudade? Bateu saudade, chama. Você aceitar que tudo se perdeu. E aí, cabeludo? Não dá. Como é que é? Ouvi meu coração pedindo pra você voltar. Vai passando o tempo e eu não sei me controlar. Búfalo do Marajó. A carroça da saudade. Deixa eu abraçar aí meu patrão Nilson do Chute Certo. Jebra aqui com a gente. Só na manha. Vem tomar aquele tacacá. E claro, recordar um pouquinho aqui na Luxuosa. Aceita. Alô, Nilson! Tudo se perdeu, amor. O Neguinho da Copa Gil tá na área. Não dá, ficar sem você. Não dá. Aline Tintum, toca mais uma na carroça. Ficar sem você não dá, não dá. DJ, tu, DJ, tu. Ficar sem você não dá. Pra recordar, como é que é? Pra onde você me levar? Eu juro, sei que vou gostar. Pra onde você for, amor, seja onde for, sempre vou te amar. DJ Tom, você cruzou o meu caminho, me deu seu carinho, fez me apaixonar. E acendeu a ilusão, fez meu coração no amor acreditar. Não posso mais seguir sozinho, preciso desse seu calor. Pra onde for a sua estrada, com você eu vou. Pergunta pra ela se ela vai. Com você eu vou, na chuva ou céu azul. Norte ou pro sul, pra onde o vento nos levar. Com você eu vou pra qualquer país. Meu amigo Anderson, da equipe Triton, está aqui com a gente, ao lado do casal JJ, irmã Josi, meu cunhado Júnior, já por aqui, na Luxuosa. A carroça. Carroça da Saudade. Carroça da Saudade. A Carroça da Saudade. Pra onde você me levar? A maior evolução. Eu juro, sei que vou gostar. Florentina. Pra onde você for, amor, seja onde for, sempre vou te amar. Você cruzou o meu caminho, me deu seu carinho, fez me apaixonar. E acendeu a ilusão, fez meu coração no amor acreditar. Não posso mais seguir sozinho, preciso desse seu calor. Aí, DJ Tom, toca mais uma na carroça. DJ Tom! E aí, Jurunas, como é que é? Ao te ver pela primeira vez, eu tremi todo. Máximo. Uma coisa tomou conta do meu coração. Com esse olhar meio. O gerente do Príncipe tá na área. Menina. Aí, Franjinha. Já tá tomando uma. Nascer ele e o grande Augusto. Paixão. É verdade. Lá do Príncipe Retrô. E agora não durmo direito pensando em você. E a febre de Belém tá na área. Lembra junto com o Super Choque. Olhos bonitos perdidos nos meus. Tá lindo. Que vontade louca que eu tenho de tê-la comigo. Calar sua boca bonita com um beijo meu. Fala pra ela, senhor. Princesa, a deusa da minha poesia, ternura da minha alegria, nos meus sonhos quero te ver. Princesa, a musa dos meus pensamentos, enfrento a chuva, o mau tempo, pra poder um pouco te ver. E agora não durmo direito pensando em você. Lembrando seus olhos bonitos perdidos nos meus. Que vontade louca que eu tenho de vê-la comigo. Calar sua boca bonita com um beijo meu. Princesa, a deusa da minha poesia, ternura da minha alegria, nos meus sonhos quero te ver. Princesa, a musa dos meus pensamentos, enfrento nossa saudade de luxo aqui, ó, pra poder um pouco te ver. Princesa, a deusa da minha poesia, ternura da minha alegria, toca mais uma na carroça. Nos meus sonhos quero te ver. Quando alguém essa verdade esconder. Diga que voltei porque te amo, voltei porque te quero e sou louco por você. Eu não acho que doeu em alguém essa música. E insistir em perguntar por que foi que você me hey, baby. Diga que sem mim você não vive e que sem acho que doeu nele, acho que ele tá gritando aí. E se de dia a gente briga, à noite a gente se ama, é que nossas diferenças se acabam no quarto, em cima da cama. Quando o cara reclama da música é porque dói. E se de dia a gente briga, é verdade. À noite a gente se ama, é que nossas diferenças se acabam no quarto, em cima da cama. De nossos carroceiros, nossas comitivas, na verdade, já aqui ao lado. Os meninos e as meninas do Carroça é Festa já aqui. Já curtindo a nossa saudade de luxo, né, rapaz? Alô! Quando alguém lhe perguntar por que voltei, não precisa a verdade. Já partiu o cachanel, Marcelo Henrique. Diga que voltei porque te amo, voltei porque te quero, e sou louco por você. É, ontem tu tava. E se alguém insistir em perguntar, tava acompanhado, né? Por que foi que você me aceitou? Diga que sem mim você não vive. Olha o Fernando da Cegonha. E se de dia a gente briga, por que Fernando da Cegonha? A gente se ama, é que nossas diferenças se acabam no quarto. Floridina, saudade de luxo. Partir, então eu quis ficar aonde tudo terminou. Amiga Socorro, ainda as poderosas do Norte são saudade. Tá aqui com a gente. Aí Socorro. Sonhei um sonho cor de rosa e nem sequer brotou. Te abracei fazendo agrado e era desamor. Vivi demais a sua vida e a minha vida então passou. Preciso ir atrás de preciso ir atrás de mim. Busquei um porto pra ancorar e nele me afoguei. Quis me alegrar com seu sorriso e nele. E aí, Augusto? Quis construir um paraíso, um alicerce pude ver. E a Luciana está aqui com a gente. Um abraço! Será que hoje rola um baile da cueca? São tantas as razões pra não ficar aqui, porém há outras que me prendem, não me deixam ir. Preciso rabiscar meu tempo pra me decidir se devo ou não ficar aqui. Preciso ir atrás de mim. Você não sabe que eu sei que você sente amor por outra pessoa. Toma-te! E finjo que não notei que o seu pensamento comigo voa. Fecha os olhos, diz que ao meu lado sempre está feliz. Essa música aí, mas é o cara que se mexe com uma mulher está, só que ela ama outro cara. Escuta aí! Na hora de amar, faz tudo pra poder. Nosso amigo Anderson lá de Santarém está aqui com a gente. Mas o Natan, aí da moto MT-09. Leva tudo isso! Olha, eu já fiz tudo que podia ser feito, mas meu amor não tem lugar no seu peito. também não posso te obrigar a gostar de mim. Quanta música, meu irmão. Olha, mesmo te amando, não te quero sofrendo. Entrego os pontos. Vamos aí pro Natan, ele que já sofreu muito. Um grande amor a gente ganha. Aí, Natan, pra ti. E do jeito que tiver que ser, será. Só Deus muda as coisas de lugar. Nem tudo que se perde tem valor. Nem tudo que é bonito é amor. O que passou, passou, não voltará. E o que tiver que vir, virá, virá. Com toda a força que tem a paixão. E vai tomar seu coração. Tu é doido, é muita onda, né? O cara tá com a mulher. Só que ela só tá, o coração dela pertence a outro. É, tu acha graça? Olha, eu já fiz tudo que podia ser feito. Mas meu amor não tem lugar no seu peito. Também não posso te obrigar a gostar de mim. Meu cunhado, já já eu vou abrir o meu baú. Olha, mesmo te amando não te quero sofrendo. Entrego os pontos, mas não saio perdendo. Um grande amor a gente ganha no fim. E do jeito que tiver que ser, será. Só Deus muda as coisas de lugar. Nem tudo que se perde tem valor. Nem tudo que é bonito é amor. O que passou, passou, não voltará. O que tiver que vir, virá, virá. Corpo a corpo não funcionou. Que tenha paixão e vai tomar seu corpo. Saudade. DJ Tom. E essa noite? Essa noite eu não tô. E aí, Nanda? Em você. Uhul! Descobri no teu abraço um pedaço. Fala pra ele! Entre beijos, abraços e gritos, ponho estrelas no teu corpo. Choque! Ele e a febre de Belém. É gostoso demais amar você. É gostoso demais tanto prazer pelo bem que nos faz. É gostoso demais fazer amor com você. É gostoso demais amar você. É gostoso demais tanto pelo bem que nos faz. É gostoso. Fernando da Cegonha. Com você. Por que Fernando da Cegonha? Quer saber, filha? Essa noite eu não vou. Só pensando em você. Saudade. Descobri no teu abraço um pedaço do infinito. Entre beijos, abraços e gritos, ponho estrelas no teu corpo. É gostoso demais amar você. É gostoso demais tanto prazer pelo bem que nos faz. É gostoso demais fazer amor com você. É gostoso demais amar você. É gostoso.

que a minha vida já não vale nada. Que culpa tenho eu de gostar de alguém que já não quer me ver? Aí, cabeludo! Eu já fiz de tudo que pude e não posso esquecer. Olha, eu estou chorando, mas sei que meu canto não vai para minha dor. É orei sábado, né, rapaz? Olha, eu que... Porque eu vou de avião pra lá, viu? Me dizer baixinho palavras lindas. Saudade, Flores! Tida! DJ Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom Máximo. Meu pensamento longe vai. Tom Máximo. Essa lágrima que DJ Tom detonando. Já não dá pra segurar. DJ Tom, é saudade de você, amor. É saudade de você. É. É saudade de você. Olha essa vinheta aqui, é velhona, Marcelo. É saudade. É. DJ Tom. A solidão vem machucar. O coração já quer parar. E você tão longe está. É saudade de você, amor. É saudade de você. É saudade de você, amor. Tentei te encontrar, mas não sei onde você está. Eu chorei por você, estou chorando. Se em algum lugar você me ouvir cantar, pode crer, por você estou cantando. Você, amor, de saudade de você, de saudade de você, amor, de saudade de você. Super choque clareou aos 47 do segundo tempo. Se em algum lugar você e a febre cantar, vai segurar o bolo. Por você estou cantando. Neguinho da Cobaju é o nome da emoção, hein? De saudade de você. Alô, Cuca! E o Baby? De saudade de você. Deixa eu puxar aqui, né? Deixa eu de puxar. Sente só a vinheta. As músicas que no passado foram sucesso e hoje pura recordação. Vou apertar só mais um pouquinho, só um pouquinho. Namorou de outro rapaz. Assim que o ciclone atingiu nossos destinos, nenhum de nós pensou latinos. Máximo. Eu bebi champanhe em seu noivado. Traguei minha mágoa no peito sem rancor. Olha onde é que ele tá dançando aí, baby. Foi o primeiro a chegar à igreja e em namorar. E olha que ele tava reclamando das músicas. Assisti o orgulho matar dois sonhos de amor. Tô te falando. Vai! Uma noite, já muito tempo depois. Tirou-se em meus braços e disse, ganhando os meus beijos, e disse ao sentir meus abraços: sou eu que com fome de amor venho te procurar. Sou eu, sua voz doce e meiga, com prazer ouvir. Sou eu que cansei de mentir, de fingir e de outra boca beijar, pensando em ti. Uma noite, já muito tempo depois, ela veio chorando e chorando, atirou-se em meus braços e disse, ganhando os meus beijos, e disse ao sentir meus abraços: sou eu que com fome de amor venho te procurar. Sou eu, sua voz doce e meiga, com prazer ouvir. Sou eu que cansei de mentir, de fingir. Tá na hora de puxar o baú de luxo, não é, Tom Máximo? Sou eu que cansei de um alô! As pontas de cigarro apagadas num cinzeiro, duas rosas que num jarro vão morrendo em cativeiro, duas pontas desgarradas de um rosário de esperança, duas tochas apagadas, dois destinos na balança. Está aquele encanto do tempo em que me amava, yeah! E eu te amava tanto. Lúcio CDs gravando tudo. Seu áudio. Onde está felicidade? Deixou nós dois tão sozinhos, partiu deixando saudade. As músicas que no passado foram sucesso e hoje pura recordação. Estamos aqui na Florentina e o baú de luxo sendo aberto na manha, sem agoniação. Duas pontas de cigarro apagadas no cinzeiro, duas rosas que num jarro vão morrendo em cativeiro, duas pontas desgarradas de um rosário de esperança, duas tochas apagadas, dois destinos na balança. Onde está aquele encanto do tempo em que me amavas e eu te amava tanto? Onde está felicidade? A carroça toca, encanta, relembra e te faz transformar aquele momento em um momento único e inesquecível. Saudade! Eu vivo num mundo à parte, fantasiado somente de ilusões. DJ Tom, no céu do mundo onde eu vivo, só há estrelas, luar e mil balões. Cansei de viver tão triste no mundo onde existe somente muita dor. Água do som, papai. No mundo onde eu vivo existem risos, existe muito amor. Meu mundo é mais cor de rosa que as próprias rosas que existem por aí. Ali não se marca o tempo e nem há contratempo que me faça infeliz. A vida é tão mansa e calma, drama em minha alma, tristezas pra lembrar. O mundo onde eu vivo não há tristezas nem dores pra chorar. Você recorda aqui na Florentina, como é que é? Perdão, senhor e senhor. Carroça da Saudade. Cada hora, hora de regressar. Meu mundo lindo me espera, meu Deus. Carroça da Saudade. Pudesse desconfiar. Se eu não o faço agora, é porque no meu mundo não há entrada nem portão. Onde eu vivo somente existe em minha imaginação. O mundo onde eu vivo somente existe em minha imaginação. Toca mais uma na carroça. Somente existe em minha imaginação. Minha vida é triste, lembranças do passado ferem o meu coração. Sempre machucando, saudade vai entrando, me trazendo solidão. Vamos lá, filho! Saio com meu carro perdido na cidade e rodo, rodo por aí. Enquanto meu amigo Anderson lá de Santarém, essa música está aqui com a gente. Explode. Um abraço pra você, viu, Anderson? Enquanto no meu toca-fita, nossa música de amor explode tão bonita. DJ Tom, não te esqueças, meu amor, que quem mais te amou fui eu. Sempre foi o teu calor que minha alma aqueceu. Dois amigo Naipe, lá da GDP, está aqui com a gente. Eu, você, você e eu. Foram tantos sonhos, loucuras, fantasias, como posso esquecer? Beijos e abraços, você era só minha, mas veio um dia o triste adeus. Cada um foi pro seu lado, mas a música ficou pra recordar nosso passado. Cada um foi pro e aí, José? Lado, mas a música ficou pra recordar nosso passado. Saudade? Esqueças, meu amor, que quem mais te amou fui eu. Sempre foi o teu calor que minha alma aqueceu. Essa música lembra um tempo bonito que não volta mais, onde a gente sonhava e se entregava cada vez mais. Direto dos Campos Marajoara para o mundo, a luxuosa Carroça da Saudade chegou. DJ Tom! Segura a Florentina! Tenho medo de não suportar. Olha mais uma vez o seu retrato. Eu não precisaria me importar com o quadro na parede do meu quarto. Ao longe uma vitrola vai cantando os versos de um poema de amor. que se acabou. Essa música aí é a música aonde a mulher dá chá de tamacoré pro cara. Escuta aí, ó. Faço o que posso pra esquecer que um dia eu também já fui usado pelos seus caprichos de mulher que sempre teve alguém apaixonado. Eu não passei de nada pra você. Grande Bacu, futuro vereador aí de Mocajuba, empresário Alexandre, tá aqui, ó. Parede eu vou tirar pra não mais sofrer. Bora, Luciana! Igual a tantos que você mentia, o quadro da parede eu vou tirar pra não mais sofrer. Eu não passei de nada pra você. Igual a tantos que você mentia, o quadro da parede eu vou DJ tirar pra não mais sofrer. Regina! E a saudade de luxo tá rolando, tá rolando! A Carroça da Saudade. Só que o seu amor pode me fazer feliz. É tudo que eu sei. O meu coração me diz. Só que o seu amor tem o tom da estação, tem brilho e sabor. Brisa quente de verão. Quando eu cruzei você na rua, falou mais contra a emoção. Meu bem, agora eu tô na sua, com todo o coração. Eu sei, eu vi na luz do seu olhar, mil sonhos de amor, que o tempo não vai. Seu amor pode me fazer feliz. É tudo que eu sei. É tudo que eu sempre quis. Quando eu cruzei você na rua, falou mais forte a emoção. Meu bem, agora eu tô na sua, com todo o coração. Meu bem, agora eu tô na sua. Saudade de luxo. Florentina, gravando o CD do Homem do Alô. A gente, claro, toca dentro do teu coração. Um milhão de vezes prometi a mim mesmo minha vida mudar. Ai, cabeludo. Um milhão de vezes. Aquele gingado. Não encontro a mim mesmo. Estou no mesmo lugar. Aquela mordida no berço. Porém, o que dói é ficar sozinho, sem flores colher. A música. Tá, Val. Aí, Val. Meu erro, já sei, foi amar demais. Por amor eu parei, fui ficando pra trás. Ficando pra trás. Tá, Manatão, olha o ciúme. Um milhão de vezes prometi a mim mesmo

Se você quiser, vou modificar. Eu não presto mais, eu te amo. Eu não presto mais, eu te amo. No meu carro fujo de tudo, sempre correndo. Só vou parar você me querendo. Eu não presto mais, eu te amo. Eu não presto mais, eu te amo. Gente tocando a saudade aqui, ó. Planetina! Vamos lá, filho. Carroça da Saudade. Tecnologia e profissionalismo. Carroça da Saudade. O som feito pra quem gosta de recordar. Dizem, meu bem, que eu tenho uma vida agitada. Eu sou playboy, não valho nada. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto mais, eu te amo. É Búfalo do Marajó, a carroça da saudade. Que eu não sou capaz de amar ninguém de verdade. Eu só penso em minha vaidade. Eu não presto mais, eu te amo. Eu não presto carroça mais, da saudade, eu te amo. Tocando só as melhores do passado. Carroça da Saudade. Foi tão bom te conhecer, amor. Foi tão bom. Sal do mar, tempero, mel no teu batom. Foi tão pouco, já passou. Foi só um verão que ficou pra sempre no meu coração. Foi tão bom te conhecer, amor. Foi tão bom. Como é que é? Sal do mar, tempero, mel no teu batom. DJ Tom. Foi tão pouco, já passou. Não durou mais que um verão, mas deixou marcas dentro do meu coração. Lúcio Cedês! Lembra como foi tão louco aquele dia. Estavas procurando companhia e eu ali querendo me chegar, me chegar. Charme, você me esnobando e eu na minha. Louco de vontade, eu não sabia que você estava afim. A Carroça da Saudade, com o maior e melhor show de saudade do planeta. Foi tão bom te conhecer, amor. Foi tão bom. Sal do mar, tempero, mel. Aqui é tudão. Búfalo do Marajó. Foi tão pouco, já passou. Não durou mais que um verão, mas deixou marcas dentro do meu coração. E aí, tu lembra? Lembra como foi tão louco aquele dia. Estavas procurando companhia e eu aí, Luciana, me chegar, me chegar. Só pra recordar. Charme, você me esnobando e eu na minha. Louco de vontade, não sabia. Aí, que você tava em cima. Obrigado por ouvir o nosso CD. Não perca a próxima festa. Carroça da Saudade, da Ilha do Marajó.